Salvador. Muito bom dia. O azul 4177. Gente, da informação Delta, autorização 360 para Vitória. Azul 4177, 36 para Vitória, tem aprovado. Pronto para cota, senhor. Afirmativo, pronto para cota. Azul 4177, autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, nível de voo 360, via para Whisky 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da EL até a posição Leda, após voo direto, posição Bidev. Controle 1-9.8, transponder 5560, azul 4177. Autorizado 360, Alter Whisky 50, decola da 1-0, primeira curva direita, da EL após Leda, após Bidev, 1-9.8, transponder 5560. 5560, protegimento correto, azul 4177. Portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar, obrigado. Doutor Salvador, bom dia. Objeto 5898, está sem informação Delta. Autorização, confirma as rotas. Bom dia, 5898, confirma a hora do plano, senhor. 0710, estimado em. Sim, senhor. Eu terei seu plano em minha tela pré-aprovado em aproximadamente 7 minutos, ok? Assim que eu tiver, eu chamo para a cota. 58 na verde. Sim, então até na sua escuta, meu custo. 58 na verde. Salvador approach, good morning, 3201, passing level 170. Three 2 0 1, clear, bound for arrival, descending maintain 2000, can 8 1 0 1 2. Okay, 2000 1 0 1 2, descend via 3 2 0 1. Salvador, azul 4177, para o pushback acionamento na posição 01. Portão 01, livre posicionamento, senhor. Chame táxi 4177. Vai chamar 4177. Web 5898, para Confins. O senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia 5898. Web 5898, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível de voo 340. Autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão 0, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto bridge, após segue direto, Confins. Controle 198, aciona 5575, Webjet 5898. Estou autorizado 340, via rota do plano de voo, decola da 10, curva à direita, saída da Adael, Leda, após bridge e depois DCT Confins, 198, controle de saída, 5575, transpondido 5898 da OEB. 5575, o atendimento correto, OEB 5898, portão 10, chame pronto para puxar o instrumento. Gente, OEBJET 5898. Salvador, good morning, this is OEBJET 6749er, requesting clearance to Guarulhos International. We have Delta information ready to copy. Roger, information Delta is correct. Flight level 340 is cleared to Sierra Bravo Golf Romeo for Object 6749er via Upper Whiskey 50. After takeoff runway 10, right turn on a dial departure until Leda position, then a clear direct to Bidev position. Frequency of the departure 109.8, squawk 5565, Webjet 5, correction 6749er. Read back, sir. Roger, Q to Guarulhos International, flight level 340 via Upper Whisk 50, departure runway 10, right turn, dial departure, and then fly Leda, then direct to BDEV 119.8 is the departure control, and spot code is 5565 and webjet 5749 gate 8. 5565, your read back is correct. 6749 at gate 8, call me ready for push instruction. I'll call you back when ready, thank you. Webjet 6749. Alô, Salvador, bom dia, Webjet 157, Galeão, aprovado no 340, via para o Whisky 50, decolagem da pista no zero, curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Videve, controle 119.8, aciona 5572-5797. Cliente autorizado Galeão, nível 340, decola pista 10 com curva direita, saída da EL, transição Leda após Videv, controle 119.8 e o transporte é 5572-7577. 5572, protegimento correto, web 5717, portão 3, chame pronto para pushback, acionamento. Camarada, 7577, obrigado. Salvador, bom dia, o Gol 9102. Gol 9102 para Caracas, aguarde um minuto para a cópia, senhor. Aguardando, 9102. A gente tem aqui o 320 inicialmente, nível. Ciente, o 32 será coordenado, senhor. Muito obrigado. Salvador, o Azul 4177, PLB 57, 3 horas e 44 minutos de autonomia, alterna com fins, tá? Com fins 057344, confirma, senhor? Afirmativo, confirmo. Copiado, 4177 autorizado, Indy Alpha, ponto espera, pista no 0, ajuste no 0 no 2, chame pronto para o decolagem, ponto espera da 10, 4177. Indy Alpha, vai chamar pronto, ponto espera da 10, 4177. Torre Salvador, Azul 4177, pronto, ponto, espera, carteira 1, 0. Azul 4177, a linha decola, pista no 0, vento 080 graus, 10 nós. A linha decola, carteira no 0, 4177. Gol 9102, pronto para cópia. Gol 9102, pronto para cópia. voo 9102, confirmado? Afirmo, senhor. Pronto para cópia? Voo 9102 autorizado para Sierra Victor Mach India, nível de voo 320, via Upper Zulu 41 até Utuni, após Upper Golf 449 até Zulu Yankee, após Upper Golf 443 até Mike India Quebec, após direto. Decolada pista no zero com curva esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5556, gol 9102. Bom, vamos lá, 320, tá aprovado, Mike Tia Caracas, Sierra Victor Mike India, Upper Zulu 41 até o Tony, Upper Golf 449 Zulu Yankee, Upper Golf 443 Mike India Quebec. Decola na bomba, transição trova, 119.8 é o controle, 5556 transponder, gol 9102. Correto, senhor. Portão 11, time pronto para posicionamento, 9102. Chamarei, obrigado. Intercepting the localized course 3201, we have a runway inside. 3201, complete ILS X-ray approach, contact the tower on 118.6. 118.6, 3201. 118.6. 6. Azul 4177 decolou 5-1, chama agora o controle em 1 no 9 decimal 8, senhor, bom voo. 9-8. Salvador Tower, good morning, 3201, establish ILS approach. Good morning, 3201, I have inside and final QNH 1012, check landing gear, sir. Down and lock, sir. 3201, you're clear to land runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots. Clear, landing runway 10, 3201. 0, saída da AEL, vigilância. 360, azul 4177. Salvador 9102, pronto para o pushback ao 11. Livre no 11, 9102, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, gol 9102. Salvador Tower, we're at 6749er. West is to position 8 cleared for push and start, sir. Calling ready for taxi 5, correction 6749er. Call you back for taxi webjet 6749er. Houston 320 on the ground at 5-5. Begin to run in the next intersection to your right. Declare taxi via Alpha Kilo Apron 3. Slow taxi, sir. Reported Apron 3, ready to enter Apron 1, 10-3201. Affirmative, taxi via Juliet Alpha Kilo Apron 3, 10-3201. No Juliet, sir, that's Alpha and Kilo 3 Apron 3. Report to enter Apron 1. Okay, sir. Alpha and Kilo Apron 3. 3301 ready for tax. We have 122 on board, 4 hours and 10 minutes. Galeon. 122, 4 hours and 10, Galeon. Copied, sir. Clear taxi via main apron, then Juliet and Alpha to holding point for 0 QNH1012. Call me ready to departure, holding point for 06749. Tax approved via main apron and Juliet Alpha. Call you back on holding point runway 10, Webjet 567. 49er. Salvador Gol, 9102 está pronto para o táxi. 102, táxi aprovado, parte principal Juliette Alfa, 1012 no QNH. Chão em pronto, protocolo de pontos para 10, 9102. E táxi Juliette e Alfa, informe pronto para o protocolo de pontos para 10 do 9102. Two aircraft are gonna get to the holding point for 0. The first from Webjet and the second from Gol. After the Gol aircraft, you clear to enter runway. Correction. You clear to enter apron 1 to gate 09 or 3201. Affirmative, sir. After Gol, proceed to gate 09, then 3201. Confirmo, por gentileza. Chamou para o puxa 5797, portão 3? Afirmo, para o puxa 5797, obrigado. Livre, senhor, chame táxi. Sim, chamada para o táxi 5797. We got 6749er approach holding point 1A10, ready for takeoff. 6749er cleared to line up and take off runway 10. Wind is 0 degrees, 11 knots. Line up and take off runway 10, west at 6749er. Pushback acionamento da 5898 está na posição número 10. 5898, coordenação com equipe de solo. Após o ingresso do Airbus da TAM no portão 09 à sua direita, tem livre o puxo acionamento, senhor. Chame táxi 5898. Ciente, coordenação está autorizada, puxa em pé, acionamento do objeto 5898. Entre 1251. Entre 1251, azul 4177.

1012, Guilherme. Livre decolagem, pistão 0, gol 9102.